Seção 21 dos Escravos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Leni. Os Escravos, de Castro Alves. Seção 21. Mater Dolorosa. Meu filho, dorme. Dorme o sono eterno, no berço imenso que se chama o céu. Pede às estrelas um olhar materno, um seio quente, como o seio meu. Ai, borboleta na gentil crisálida, as asas de ouro vais além abrir. Ai, rosa branca no matiz tão pálida, longe, tão longe vais de mim florir. Meu filho, dorme, como ruge o norte nas folhas secas do sombrio chão. Folha d'est'alma, como dar-te a sorte? É tredo, horrível o feral tufão. Não me maldigas. Num amor sem termo, bebi a força de matar-te a mim. Viva eu cativa a soluçar num ermo. Filho, sê livre. Sou feliz assim. Ave, te espera da lufada o açoite. Estrela, guia-te uma luz falaz. Aurora minha, só te aguarda a noite. Pobre inocente, já maldito estás. Perdão, meu filho. Se matar-te é crime, Deus me perdoa já. A fera enchente quebraria o vime, velem-te os anjos e te cuidem lá. Meu filho, dorme, dorme o sono eterno, no berço imenso que se chama o céu. Pede às estrelas um olhar materno, um seio quente, como o seio meu. Fim de Mater Dolorosa.